Agitas minhas bandeiras, caminhos, trincheiras da noite. Eu que sempre apostei na minha paixão, guardei um país no meu coração, um foco de luz seduz. De repente a visão da esperança, quis esse sonhador, aprendiz de tanto suor, ser feliz num gesto de amor. Dança dos ventos no meu coração.